Ficheiro 45, página 426. A inspetora Sónia Modig trocou um aperto de mão com Erika Berger, que lhe ofereceu imediatamente café. Notou que todas as canecas tinham logos ou slogans de partidos políticos ou organizações profissionais. Arranjei-as quase todas em festas eleitorais e entrevistas, explicou Erika Berger, estendendo-lhe uma com o logo do Partido Liberal da Juventude. Trabalhou na secretária que fora de Dag Svensson. Malin Eriksson ajudou-a, tanto a compreender o tema do livro e do artigo de Dag, como a navegar por entre as montanhas de material de pesquisa. Modig estava impressionada com a importância de tudo aquilo. A falta do computador de Svensson e o facto do seu trabalho estar inacessível tinham sido, desde o início, um motivo de frustração para a equipa de detetives. E afinal estava tudo ali ao dispor deles, na redação da Millennium. Mikkel Blomkvist não se encontrava no escritório, mas Erika Berger deu-lhe uma lista de todo o material que ele retirara da secretária de Svensson e que dizia exclusivamente respeito à identificação das fontes. Modig telefonou a Bublansky e explicou a situação. Decidiram que todo o material que estava na secretária de Svensson, incluindo o computador da Millennium, teria de ser confiscado e que, caso fosse necessário, Bublansky voltaria com o mandado para requisitar o que Blomkvist já tinha retirado. Modig fez um inventário e Henri Cortés ajudou-a a levar as caixas de cartão para o carro. Na tarde de segunda-feira, Mikkel Blomkvist estava a sentir-se profundamente frustrado. Já confrontara 10 dos nomes que Dag tencionava denunciar. Em todos os casos, encontrara homens preocupados, exaltados e chocados. Calculou que os rendimentos médios dos indivíduos envolvidos andariam pelas 400 mil coroas anuais. Constituíam um patético grupo de homens cheios de medo. Não sentira, no entanto, que qualquer deles tivesse fosse o que fosse a esconder, no respeitante aos assassínios. Ligou o iBook para ver se havia alguma nova mensagem de Lisbeth. Não havia. No seu último e-mail, ela dissera-lhe que os clientes não tinham qualquer interesse e que não valia a pena perder tempo com eles. Tinha fome, mas não estava com paciência para cozinhar. Além disso, havia já 2 semanas que não comprava nada, a não ser leite, na loja da esquina. Vestiu o casaco, foi até ao restaurante grego na Ornsgatan e pediu uma grelhada de cordeiro. Lisbeth Salander começou por dar uma vista de olhos às escadas e ao pôr-do-sol. Fez 2 cautelosos circuitos à volta dos edifícios contíguos. Eram prédios baixos, certamente de paredes finas e de modo nenhum ideais para os seus propósitos. Sandstrom, o jornalista, morava no apartamento de esquina do quarto andar, que era também o último do prédio. A partir do patamar, as escadas continuavam até à porta de um sótão. Ia ter de servir. O problema era não haver luz em qualquer das janelas do apartamento. Foi até à pizzaria, a meia dúzia de ruas de distância, e comeu uma avaiana sentada numa mesa de canto, enquanto lia os jornais da tarde. Pouco antes das 9, comprou uma embalagem de café latte num quiosque pré-Sebira e voltou ao edifício. O apartamento continuava às escuras. Subiu até ao quarto andar e foi sentar-se nos degraus que davam para o sótão e de onde via a porta do apartamento de Sandstrom, meio lance mais abaixo. Bebeu café latte enquanto esperava. O inspetor Hans Fast conseguiu finalmente localizar Cilla Noren, a vocalista do grupo satânico Evil Fingers, no estúdio da Recent Thrash Records, situado num edifício industrial em Alvesio. Foi um choque de culturas mais ou menos da mesma magnitude de quando os espanhóis encontraram pela primeira vez os índios caribes. Depois de várias tentativas infrutíferas em casa dos pais de Noren, Fast acabara por chegar aos estúdios, onde, segundo a irmã, Cilla estava a dar uma ajuda na produção de um CD da banda Cold Walks de Borlanga. Fast nunca ouvira falar desta banda, que parecia ser formada por um grupo de rapazes na casa dos 20. Mal entrou no corredor, embateu numa parede de som que o deixou sem respiração. Ficou a ver os Cold Walks através de uma divisória de vidro. enquanto esperava por uma pausa na cacofonia. Cilla Noran tinha cabelos compridos, muito negros e brilhantes, com mandeixas verdes e vermelhas e os olhos pintados de preto. Era para o rechonchudo e usava uma saia curta e um top que mostrava um piercing a enfeitar-lhe o umbigo. Tinha um cinto cravejado de tachas a cingir-lhe as ancas e parecia saída de um filme de terror francês. Fast mostrou o crachá da judiciária e disse que precisava de falar com ela. Cilla continuou a mascar pastilha elástica e lançou-lhe um olhar cético. Apontou para uma porta que dava para uma espécie de cantina, onde ele tropeçou e quase caiu, em cima de um saco de lixo que alguém deixara mesmo à entrada. Ela encheu de água uma garrafa de plástico, bebeu quase metade, sentou-se à mesa e acendeu um cigarro. Cravou em Fast os olhos azuis claros. O que é a Recent Trash Records? Cilla fez um ar mortalmente entediado. É uma empresa discográfica que promove novas bandas. Qual é o seu papel aqui? Sou engenheira de som. Fast olhou-a duramente. Teve treino específico para essa função? Não, aprendi sozinha. Dá para ganhar a vida? Por que é que pergunta? Só para perguntar. Suponho que leu o que os jornais têm escrito a respeito da Lisbeth Salander. Cilla confirmou com um aceno de cabeça. Estamos convencidos de que a conhece, é verdade? Talvez. É verdade ou não é verdade? Depende do que procura. Procuro uma mulher louca que cometeu um triplo assassínio. Quero informações a respeito de Lisbeth Salander. Não sei nada dela desde o ano passado. Quando foi a última vez que a viu? Algures, no outono de há 2 anos, no Kvarnen. Costumava aparecer por lá, mas a dada altura deixámos de a ver. Tentou entrar em contacto com ela. Liguei-lhe para o telemóvel meia dúzia de vezes. O número está desativado. E não sabe outra maneira de contactá-la? Não. O que são as Evil Fingers? Cilla pareceu divertida. Não leu os jornais? O que quer dizer com isso? Dizem que somos uma banda satânica. E são? Por acaso tenho arte satânica? Que ar têm os satânicos? Não sei quem é mais estúpido, se a polícia ou os jornais. Ouça, minha menina, isto é um assunto importante. Saber se somos ou não satânicos? Deixe de parvoíces e responda à pergunta. E qual era a pergunta? Fast fechou os olhos por um segundo e pensou numa visita que fizera à polícia na Grécia, quando lá estivera de férias anos antes. A força policial grega, apesar de todos os seus problemas, tinha uma enorme vantagem relativamente à sua congénere sueca. Se aquela jovem adotasse a mesma atitude na Grécia, ele poderia obrigá-la a dobrar-se com o traseiro voltado para cima e aplicar-lhe 3 boas vergastadas. Olhou para ela. A Lisbeth Salander era membro das Evil Fingers? Não me parece. O que é que isso quer dizer? A Lisbeth é talvez a pessoa com mais falta de ouvido que alguma vez conheci. Falta de ouvido? Consegue perceber a diferença entre um trompete e uma bateria, mas é só até onde vão os dotes musicais dela. Perguntei se ela fazia parte do grupo Evil Fingers. E eu respondi à pergunta: que raio pensa que são as Evil Fingers? Diga-me você a mim. Estão a fazer uma investigação policial com base em artigos idiotas de jornais? Responda à pergunta. As Evil Fingers eram uma banda de rock. Éramos um grupo de raparigas em meados dos anos 90 que gostavam de rock da pesada e tocávamos para nos divertirmos. Fazíamos promoção com pentagramas e um pouco de simpatia pelo diabo. Depois a banda desfez-se e eu sou a única que continua a trabalhar na área da música. E a Lisbeth Salander não era, como diz, membro do grupo? É como digo. Nesse caso, porque é que as nossas fontes afirmam que a Salander fazia parte da banda? Porque as vossas fontes são tão estúpidas como os jornais. Diga-me qualquer coisa que não seja estúpida. Éramos 5 raparigas na banda e ainda nos reunimos de vez em quando. Antigamente, todas as semanas, no Kvarnen. Agora, cerca de uma vez por mês. Mas mantemo-nos em contacto. E o que é que fazem quando estão juntas? O que é que acha que as pessoas fazem no Kvarnen? Fast suspirou. Portanto, juntam-se para beber. Geralmente bebemos cerveja e coscovilhamos um pouco. O que é que se faz quando uma pessoa se junta com os seus amigos? E como é que a Salander entra na fotografia? Conhecia no Comvux há uns anos. Costumava aparecer no Kvarnen de vez em quando e bebia uma cerveja connosco. As Evil Fingers não podem, então, ser consideradas uma organização? Sila olhou-o como se ele acabasse de desembarcar de outro planeta. São lésbicas? Quer levar um estalo na cara? Responda à pergunta. Não tem nada com isso. Calma, não vai conseguir provocar-me. Hello! Está aí alguém? A polícia afirma que Elizabeth matou três pessoas. E você vem aqui perguntar-me quais são as minhas preferências sexuais. Vá para o raio que o parta. Sabe que posso levá-la para a central? Porquê? A propósito, esqueci-me de dizer que estou no terceiro ano de Direito e que o meu pai é Ulf Noren, da Noren e Knapa, o consultório de advogados. Encontramos-nos no tribunal. Pensei que trabalhava na área da música. Faço isto porque é divertido. Acha que é assim que ganho a vida? Não faço a mínima ideia de como é que ganha a vida. Não é como lésbica satânica, se é nisso que está a pensar. E se é com base nisso que andam à procura da Lisbeth, percebo porque é que ainda não conseguiram encontrá-la. Sabe onde ela está? Sila começou a balançar o tronco para a frente e para trás, enquanto agitava as mãos em círculo. Sinto que está perto. Espera um instante, vou consultar os meus poderes telepáticos. Deixe-se de palhaçadas. Já lhe disse que não sei nada dela há quase 2 anos. Não faço a mínima ideia de onde está. E agora, se não precisa de mais nada? Sonia Modig tinha ligado o computador de Svensson e passado a tarde inteira a catalogar o conteúdo do disco rígido e dos CDs. Depois ficou a ler o livro até às 11 da noite. Chegou a duas conclusões. Primeira, que Dag Svensson fora um escritor brilhante que descrevia o negócio do sexo com uma objetividade fascinante. Lamentou o facto de ele não ter tido ocasião de fazer uma conferência na Academia de Polícia. Os seus conhecimentos teriam sido uma valiosa contribuição para o currículo. Fast, por exemplo, teria podido beneficiar largamente do saber de Svensson. A segunda conclusão foi que a teoria de Blomqvist a respeito de a pesquisa de Svensson poder constituir o móvel dos crimes tinha mais do que pernas para andar. A denúncia que Svensson planeara teria feito muito mais do que prejudicar um punhado de homens. Era uma revelação brutal. Algumas das figuras mais destacadas, entre elas indivíduos que tinham proferido sentenças em julgamentos relacionados com crimes de caráter sexual ou participado em debates sobre o tema, seriam completamente aniquiladas. O problema era que, mesmo que um cliente ameaçado de ser denunciado tivesse decidido matar Svensson, continuava a não haver, até ao momento, qualquer sombra de ligação a Nils Bjurman. O advogado não aparecia referido no material de Svensson, e esse facto não só retirava força ao argumento de Blomqvist, como reforçava a probabilidade de Lisbeth Salander ser a única suspeita possível. Ainda que o motivo para a morte de Svensson e Johansson continuasse pouco claro, Lisbeth Salander fora vista no local dos crimes. E as suas impressões digitais estavam na arma utilizada para os cometer. Uma arma que estava também diretamente ligada à morte de Bjurman. Havia uma ligação possível e um possível motivo. A decoração do abdômen de Bjurman levantava a possibilidade de uma qualquer forma de agressão sexual ou de relação sadomasoquista entre os dois. Ninguém, no seu juízo perfeito, imaginaria Bjurman a deixar-se voluntariamente tatuar de uma maneira tão bizarra e dolorosa. Ou ele tivera prazer na humilhação, ou Salander, se for ela a autora da tatuagem, tivera de começar por imobilizá-lo e deixá-lo indefeso. Como podia isso ter acontecido, não era coisa sobre a qual Modi quisesse especular. Por outro lado, Teleborian confirmara que a violência de Salander era dirigida contra pessoas que, por qualquer razão, ela considerava uma ameaça ou que a tivessem ofendido. O psiquiatra parecera genuinamente preocupado, como se desejasse que nenhum mal acontecesse à sua antiga paciente. O que não impedia que a investigação tivesse sido largamente baseada na análise que ele fizera dela, uma sociopata à beira da psicose. Fosse como fosse, a teoria de Blomqvist era atraente. Mordeu o lábio inferior e tentou imaginar um cenário alternativo àquele em que Lisbeth Salander aparecia como assassina a trabalhar sozinha. Finalmente escreveu uma linha no bloco de notas. Dois motivos completamente diferentes, dois assassinos, a mesma arma. Um pensamento atravessou-lhe fugazmente o espírito, desaparecendo antes que o pudesse acatar, mas era qualquer coisa que tencionava perguntar a Bublansky na manhã seguinte. Não sabia explicar porque era que se sentia tão pouco à vontade com a hipótese de Lisbeth Salander como única assassina. Decidiu que por aquele dia já chegava. Desligou resolutamente o computador e fechou os discos à chave numa gaveta. Vestiu o casaco, apagou o candeeiro da secretária e preparava-se para fechar a porta quando ouviu um som vindo de um pouco mais adiante no corredor. Franziu a testa. Julgava estar sozinha no departamento. Avançou até ao gabinete de Fast. A porta estava aberta e ouviu falar ao telefone. Estabelece indiscutivelmente uma ligação, dizia Fast. Modig teve um instante de hesitação antes de inspirar fundo e bater com os nós dos dedos na ombreira da porta. Fast ergueu os olhos surpreendido. Ela acenou-lhe. A Modig ainda está no departamento, disse Fast para o telefone. Escutou, assentindo com a cabeça, sem desviar os olhos dela. Ok, eu digo-lhe. Desligou. O bolha, disse, em jeito de explicação. O que é que queres? O que é que estabelece uma ligação? Ele lançou-lhe um olhar especulativo. Agora escutas as conversas dos outros? Não, mas a tua porta estava aberta e ouvi o que dizias antes de bater. Fast encolheu os ombros. Liguei ao bolha para lhe dizer que o Len encontrou finalmente qualquer coisa útil. E o que foi? O Svensson tinha um telemóvel com um cartão da Comvik. Conseguiram uma lista de chamadas que confirma a conversa com o Mikkel Blomqvist às 8h12. Foi quando ele estava a jantar em casa da irmã. Ótimo, mas eu nunca acreditei que ele tivesse alguma coisa a ver com os assassínios. Nem eu. Mas o Svensson fez outra chamada naquela noite, às 9h34. A chamada durou 3 minutos e ligou para o telefone fixo do Bjurman. Por outras palavras, há uma ligação entre os dois crimes. Modig deixou-se cair na cadeira de visitas de Fast. Ora essa, senta-te, faz de conta que estás em tua casa. Ela ignorou-o. Ok, o que é que o horário nos diz? Pouco depois das 8, o Svensson telefona ao Blomqvist e combina um encontro para mais tarde nessa noite. Às 9h30, liga para o Bjurman. Pouco antes das 10, Lisbeth Salander compra cigarros na loja da esquina em Enskede. Pouco depois das 11, o Blomqvist e a irmã chegam a Enskede. E às 11h11, ele liga para as emergências. Parece correto, Miss Marple. Talvez pareça, mas não está. Segundo o médico legista, o Bjurman foi assassinado entre as 10 e as 11. Nessa altura, a Lisbeth Salander estava em Enskede. Temos estado a partir do princípio de que ela matou o Bjurman primeiro e só depois o casal em Enskede. Isso não quer dizer nada. Voltei a falar com o médico legista. Só encontramos o Bjurman no dia seguinte, passadas quase 24 horas. O médico legista diz que é perfeitamente aceitável uma variação de uma hora para cima ou para baixo. Mas o Bjurman foi de certeza a primeira vítima, uma vez que encontramos a arma em Enskede. Isso significaria que ela o matou depois das 9h34 e em seguida foi até Enskede, onde comprou cigarros. Teve tempo para ir de Odenplan a Enskede? Teve. Não foi de transportes públicos, como tínhamos começado por assumir. Tinha um carro. Eu e o Sonny fizemos o trajeto e dá mais do que tempo. Mas então espera uma hora antes de matar o Svensson e a Johansson, que esteve ela a fazer durante todo esse tempo? A beber café. Temos as impressões digitais nos cacos da chávena. Lançou-lhe um olhar triunfante. Modig suspirou e ficou calada durante um minuto. Hans, estás a olhar para isto como se fosse uma questão de prestígio. Podes ser um chato de todo o tamanho e por vezes fazes perder a paciência a um santo, mas eu vim aqui para pedir desculpa por aquela estalada. Foi totalmente descabido. Fast olhou para ela por um longo momento. Modig, podes achar que eu sou um chato de todo o tamanho, mas eu acho que tu és pouco profissional e não devias estar na polícia, pelo menos não a este nível. Modig considerou várias respostas, mas acabou por encolher os ombros e pôs-se de pé. Bom, pelo menos agora sabemos o que pensamos um do outro. Pois sabemos. E acredita no que te digo, não vais durar muito tempo aqui. Sónia Modig fechou a porta com mais força do que tensionara. Não permitas que o filho da mãe te afete. Desceu à garagem para ir buscar o carro. Fast sorriu satisfeito para a porta fechada. Michael Blomqvist acabava de chegar a casa quando o telefone tocou. Olá, sou eu, a Malin. Podes falar? Claro. Ontem houve uma coisa que me chamou a atenção. Conta. Estava a rever os recortes de imprensa que temos sobre a perseguição à Salander. E encontrei o artigo sobre o tempo que ela passou na clínica psiquiátrica. O que me pareceu estranho foi haver um hiato tão grande na biografia dela. Que hiato? Há muita coisa sobre os sarilhos em que se meteu quando andava na escola. Problemas com os professores e com os colegas por aí fora. Lembro-me disso. Até há uma professora que disse que tinha medo da Lisbeth quando ela tinha 11 anos. Birgitta Mias, isso mesmo. E há pormenores a respeito da Lisbeth na clínica psiquiátrica e montes de material sobre ela com as famílias de acolhimento a partir dos 15 e sobre aquele caso em Gamlastan. Qual é a tua ideia? Ela foi levada para a clínica pouco antes de fazer 13 anos. Sim? E não há uma palavra a respeito do motivo por que foi internada. Obviamente, se uma criança de 12 anos é internada numa clínica psiquiátrica, é porque qualquer coisa aconteceu. E no caso da Lisbeth, o mais certo é ter sido uma crise das tais, uma coisa em grande, que devia constar da biografia. Mas não há nada lá. Michael franziu o sobrolho. Malin soube através de uma fonte em que confio que há um relatório da polícia sobre a Lisbeth. Datado de fevereiro de 1991, quando ela tinha 12 anos. Não aparece no processo. Estava a preparar-me para pedir-te que investigasses. Se o relatório existe, devia fazer parte do processo dela. Retirá-lo seria infringir a lei. Verificaste? Não, mas a minha fonte garante-me que não está lá. Malin ficou calada por um instante. E essa tua fonte é fiável? Muito. Malin e Mikkel chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo. A Sapo, disse Malin. O Björk, disse Mikkel.